nova vida que eu tenho. É a vida de Cristo em mim. A alegria que eu tenho é a alegria de Cristo em mim. A nova vida que eu as promessas me abençoou. Hoje tomo posse pela fé de tudo que na cruz o me conquistou. A alegria que eu tenho é a alegria de Cristo em mim. A nova vida que eu tenho é a vida de Cristo em mim. Espero e confio no Senhor, que com suas promessas me abençoou. Hoje tomo posse pela fé de tudo que na cruz por mim conquistou. As promessas me abençoou. Hoje tomo posse pela fé de tudo que na cruz por mim conquistou. Aleluia! Você toma posse das promessas de Deus para sua vida nessa noite. Maiores são as promessas do Senhor para nós, o que Ele tem para nossa vida. Nós vamos declarar cada uma delas no nome de Jesus. Amém. A minha salvação Jesus já me deu. A minha paz Jesus já me deu. A minha prosperidade, oh, Ele já me deu. Oh, Ele já me deu. A minha cura Jesus já me deu. A minha vitória Jesus já me deu. Já me seu coração e dançar no seu lugar para Jesus um pouco nessa noite. Novo Senhor. Pega suas mãos e diga comigo. A alegria do Senhor é a minha força. Força, a alegria do Senhor é a minha força. O seu Espírito.